à flor da pele. Contração do sistema que nos impede, é uma barreira que não deixa progredir. Dá palpite, soluções e de nível subir. Mas eu sou mafioso, estou aqui pra destruir barreiras, pra romper fronteiras. De qualquer maneira, o povo tem a sua própria voz, que não compete só a mim, sim a todos nós. É uma voz que nunca deve se calar, é uma voz pra escrachar fila da puta e pra falar do boy que rouba nosso dinheiro. Fode quem não tem, transforma em desespero, faz correr atrás do prejuízo, aê, o dia inteiro. Até que ponto essa porra vai chegar? Até onde esse sistema vai nos levar? Não sou nenhum profeta, mas vou adivinhar. Estamos aí na beira do abismo, ou um poço sem fundo. O nordestino que mora no barraco de fundo, ou humilde catador que ganha os trocados no lixão imundo. Com os nervos à flor da pele, é assim que eu tô. A cria do sistema dessa prisão, um deteto. Quantos aqui são iguais a mim? Mas quantos aqui vão conseguir sair? É raro ter um que não trilha o caminho, bandido da linha de frente. Pra ter respeito na área, ser considerado gente. Vai lá, rega supete, da PT tá cheio. Descarrega na cara do boy, no segundo e sem receio. Se não fizer, tirado de mané. Bebeu veneno, escolhe logo, quer ou não quer. Se bebeu, aí a sessão vai ser bombástica. Vou ouvir o aplauso do diabo de terno e gravata. Vai ter tudo na mão e ao mesmo tempo nada. Quando estiver sendo enterrado ou dentro da cela, cara, a escolha foi rápida, você quem quis. Nervos à flor da pele, seja bastante infeliz. O abuso é demais, pra eles tanto faz. Tornam bandidos os que eram pessoas de bem. O abuso é demais, pra eles tanto faz. Hoje em todo caso haverá sempre uma desculpa. A burguesia fede, a burguesia fede. A burguesia quer enriquecer, quer enriquecer. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia, não, não, não. Pode crer. Bando de rádios, gravadoras e televisão, não tocam som de bandido, censuram palavrão. Diz que não vende, não dá ibope. Até folclore existe pra uma pá de porcaria. Se eu fosse cabeludo e tão pensador, seria mais um arrombado tocando terror. Ou quem sabe aquele tocando música xé, batendo na palma da mão, saca de qual é. Não sou da burguesia, sou da periferia. Sou contra o sistema fascista, capitalista. Não seja mais um refém, pra não contar na lista. Arregaça, ladrão. Ah, sistema capitalista, o pacto com o diabo. A exploração do homem pelo homem aí. Libertário. A união demoníaca desde os velhos tempos, manipulando, explorando e assim sobrevivendo. Através da droga, da arma, do ódio, da ignorância, da falsidade, pilantragem, olho grande, ganância. Tudo isso por aqui, maluco, um puta atraso. E o povo que faz? Nada eterno conformado. Nesse toco que tudo gira em torno da educação, a base pro crescimento, poder de decisão. Aí tudo não é mal. Se liga no barato, o lance é cultural. Só assim pra enxergar a saída por meio da informação, presta atenção, pá. Mente criativa pronta para o mal. Engraçado que de nós eles precisam. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. As algemas são as correntes, a liberdade parece não existir. As favelas são os quilombos, gerada entre os morros, habitadas pelo povo sobre os escombros da revolta. Embranqueceram minha raça, puta que pariu. Nas escolas a verdadeira história é distorcida. Continuamos acorrentados ao passado, não temos direito a porra nenhuma. Suas armas. Os capitães do mato são eles, os chicotes são os cacetetes, as grades são as senzalas. 500 anos de racismo agora se completam. Quem é que vai pagar por isso? Quem? Zumbi, grande guerreiro, a fúria negra, Dinos Black, descendência afro-brasileira. Com os nervos à flor da pele, pra lá de mil grau. Mãe África chora pelo Brasil colonial. 500 anos de invasão, caralho. Tentar sobreviver com dignidade, mas está à beira de cometer uma fatalidade. Não aguenta ver seu filho passar fome ou comer ladrão. resto de Danone. Infelizmente esse é o retrato do nosso Brasil, que já está aqui no ano 2000. Você viu o nordestino de sede morrendo, então me diz de quem é a falha. WM oposição e ponto de bala. Pronta para o mal.